Faz a passagem da aeronave da Rio, liga o posicionamento de uma na tarde, no nome do 3-4. Toda via Conde para nível de voo 190. Via Conde 190, 624. Tente o Rio 5974, mantém o ponto de espera. Tendo 2224 estabilizando. 2224 também estou em 198 decimal 95. 118.95, obrigado. Salvador, passareiro 2224, boa noite. Passareiro 2224, boa noite. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 2224. V972, autorizado a decolagem pista 10, vento 080 graus, 07 leve. Vento iniciado, Rio Central, 72. É 212, autorizado a descida 3.000 pés, ajuste 10 no quadro. 3.000 pés, 10 no quadro, depois eu volto Serra Vitor 366. Autorizado, inicie redução para 220 nós, para sequenciamento. Vossa Serra Vitor 366, reduzindo 220 nós, 292, 3.000 pés, fica a pé. Sete decolado ao 5-4, controle agora 119 decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, já volto. Rio 5972, cruzando 1.800. O 5972, contato na decolagem, suba via da EL para nível de voo 400. Via da EL 400, autorizaria a voar na prodileira? Afirmo, o 5972. Obrigado. Passareiro 2224, autorizado pouso pistão no 0, vento 070 graus, 079. Autorizado pouso na 10, obrigado. Voo 1868. Oceania 612, deixa 2500 pés, autorizado R9 pista 10, reposto no sinal estabilizado. A curta final do 10? Afirmo. Após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10, prepare-se para a decolagem assim que autorizado. Solilhéus em 120, decimal 1. 1868, boa noite, continua a aproximação, aguarda informação de pista livre. 727 da Rio, vai tomar posição para a decolagem mais alguns instantes. Ou 9868, quando a sua esposa. 1134 para o táxi, 1433 no PAB, 2 horas operando na Caju. 143 a bordo, Altinho entrou no 0 no 4, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera chama em torre 1985, com gol. Índia Alfa no ponto de espera 1985, gol no 134, obrigado. 230, ready to copy. Second 230, got sir. Clear to Miami, flight level 360 via Upper Zulu 20, Tango Romeo Sierra, Upper Zulu 7, Bravo Echo Lima, Upper Gold 449er, flight plan route. Momo departure with Nenim transition. Take off from runway 10 left turn. Squawk 5111, call departure 119.8, read back. Upper Zulu 20 TRS, Upper Zulu 7, Bravo Echo Tango, Upper Green 449, as filed, Momo trim, Momo departure, Nemo transition, left turn, runway 10, 5111, and departure 119.8. Okay, your departure is Momo with Nenim transition. November Echo November, India Mike. Okay, Momo departure with Nenim from November Echo November, India Mike. American 230. Feedback correct, call ready for push and start. Call ready for push and start. Alpha passareiro 2224, for 2224, taxi via Alpha, repartente 2 Juliette. 2 Juliette, só repartente. Gol no 868, vento 080 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, gol 1868. 5974 decolado 58, controle agora 119.8, tem um bom voo. 298, muito boa noite, senhor. Aqui o 5974. Tempo de Recife em 128.35. 1.28.35, tá volta. Cero 2224, táxi via Juliette, 1.2 da remota. Juliette, táxi remota 1.2224, que é o corte, né? Controle Salvador, Rio 5974, boa noite. Rio 5974, boa noite. Contato Rolando Decolagem, suba via da El para nível de voo 340. Excelente, via da El para o 340. Quando for possível, proa direto, senhorita, apreciaria os motos, pelo menos. Rio 5974, autorizado voar na proa de Leda. Inicialmente, proa direta, Leda 340, aprovado, sim. Libera a direita, chame solo 121 no decimal 9. Solo, boa noite, meia noite. Né, 6212, autorizado pouso, pistão no zero, vento 070 graus, 07 nós. Disposição no 06. Salvador, boa noite, voo no 868. Boa noite, 68, táxi Alfa, repartente 2 Juliette. Alfa, repartente. Gol 1134, visual com R2 da Avianca, final do 10. Após a passagem do R2 da Avianca, autorizado alinhar e manter. Gol 1134. Após a passagem do da Bianca Lima, tem voo 934. Salvador, boa noite, ajuda aí, 793, precisando 170 para 180. Pelo controle? Ajuda aí, 793. Ajuda aí, 793, contato radar, passando o Conde, vai na proa de pelo e repassa em grau de descida. Proa de pelo, ajuda aí, 793, contato radar, descida. Puxando M2-12, solo 03, direita 121, decimal 9. M2-12, solo 03, direita 121, decimal 9. M2-12, taxi via 1 para repartir antes da Juliette. Chama aqui, senhor. Autorizado a decolar de voo, não na frente. Azul 2774, o uso estará terminado passando o coral. Chame Léo 120, decimal 1. Léo 21, 201, 1134, decolado 05, controle agora 119, decimal 8, tem um bom voo. 198, voo no 134, obrigado, boa noite. 34, boa noite, contato na decolagem, suba via PUCA para nível de voo 350. PUCA para o 350, voo no 134. Motor 4 passando 3.000 pés, autorizado voar Jambo. Autorizado Jambo, gol no 134. 5974, chame Recife na frequência 128.35. Azul 4959, seja estará terminado o minuto para Coral, chame centro, chame corrigindo. Controle Léo em 120 decimal 1. 1201, obrigado, boa noite, Azul 4959. Teste no 3, confirme, realiza RNAVE. Positivo. Gente. Azul 2793 para descida. Azul 2793 autorizado, descida 4.000 pés, ajustado na 0.4. 4.000 na 0.4. Azul 2793. Uno 1134, chame centro Recife, 126.85. Roger, good group, push up start call, ready for taxi. Muito boa noite, 3228, quer ter informação Sierra? 3228, prossiga. Quer ter informação Sierra, sempre possível autorização, Vitória da Conquista 180. Pronto, para Cosse. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, saída da Boss, transição Elefa, faz Elefa, DCT o Flor, DCT Conquista. Decola da 10, curva direita, aciona 5114, chama controle 119, soma 8, cotejo. 0180, Vitória Conquista, decola da 10, arbor, elefa, opló, após Vitória Conquista, decola da 10, aciona 5114, curva direita, 198, controle, animal terra, 12. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. 1098, sem identificação, desce a nível de voo 050. Autorizado voar na Pro de Serra Vitor 368 inicialmente. D793 controle. Prossiga, Samuel. Você tem condições de voar na Prússia Vitor 366 para a final do R9? Se possível, eu posso pelo 366, o 793. Afirmativo, deixa 2.500 pés, após pelo Serra Vitor 366, reposto na final estabilizada do R9. 2.500 após pelo 366, reportará estabilizando a R9 da 1.0.2.7.9. QNH 1014, taxi via India Alpha, holding point call tower 118.95, have a good flight. United India Alpha, holding point 10 call tower. Salvador, eu vou 968 frente da Serra, autorização Maracanã. Pronto para copy? Pronto. Autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677, saída UCA, transição Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, aciona 5117, chama controle 19, decimal 8, coteja. Nível 230 via Golf 677, UCA, Aracaju, zona 10, esquerda, 5117, transponder, 298, controle, boa noite, não. O fechamento correto, chama para pushback Flamengo. Pista 10, reposto na final. Produção, pista 3, bem-vinda, estando 2500, com 10 no 4, passará estabilizado, voo 098. Tocantil 3-0. Tocantil 3-0, Salvador Tower. Tocantil 3-0, call Tower 1, 8, decimal 9 or 5. Tocantil 3-0. Clear for line up and take off. Runway 10, the wind is 080 degrees, 06 knots. We have clear for takeoff, American 230. Affirmative, sir. Clear for line up and take off. Thank you, American 230. That was line up and take off, American 230. That's correct. Line up and take off. American 230. Sete no 3, autorizado pouso, pistão no 0, vento 070 graus, meia dúzia de nós. Teve pouso no 0, 27 no 3. American 230, airborne at 25, call now Salvador Departure 119 decimal 8. 19 American 230. American 230 is on contact and departure climb via Momo departure at level 360. Okay, find the Momo departure to fly level 360, American Tan 3600 sem identificação, desça a nível de voo 050 na produção Serra Vitor 366. 050 na produção 366, Tan 3600, obrigado. azul 2713, no solo aos 27, libere à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita 129, obrigado, boa noite. Pô. Estabilizado, não no zero. Uno 098, complete, chame torre 198, decimal 95. 198, 95, Uno 098. Foi, Salvador, boa noite, Uno 098, estabilizado, nacional da Uno 0. Fala, Salvador, boa noite, 2713, azul e branco, assista. Uno 2713, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette, se possível fazer o teste pra noite da aeronave na Alfa. Confirme. Teste pra noite dos motores na Alfa, se é possível. Um minuto no máximo. Gente, mantém antes daquilo, então o 2713 é só um minuto? Afirmativo, 50 segundos. 50 segundos é possível antes da táxi aquilo. Antes Finalizado o teste, pode partir. Gente, táxi via Alfa Kilo, parte 3, posição 3 direito. Alfa Kilo, parte 3, 3 direito. Os obrigado, boa noite. Passarela remota 1-2, pushback acionamento. Chama Janela 6258, aciona identificação, desça nível 060 na pilha do Serra Vitor 366. 1098 no solo aos 32, libera a direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita, solo 219, voo 1098. Solo 1098, livrando. Solo 098, taxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette, voo 1098. Central 30, contact sinal Recife, frequency 126.85. 126.85, emergency 30. Ocorro 1098, aproximando da Juliette. Tá, eu mantenho 1052, boa noite, a sua identificação. Desça até nível de voo 060 na proa de Serra Vitor 368, informo que é o número 3 na aproximação. São 3600, deixa 2500 pés, ajustado 1-0 no quadro. Até 2500, 1-0 no quadro, 3600. São 3600, autorizado RNAV, pistão 1-0, reporte nacional estabilizado. Estabilizado RNAV da 10 do 3600. Fechando RNAV 258, deixa até 4000 pés, ajustado 1-0 no quadro. 3398, boa noite, essa identificação desse é nível de voo 070 na proa de Serra Vitor 368, informo que é o número 4 na aproximação. Faz passagem do passarinho, táxi via Juliette, portão número 8. Juliette, portão 8, coro 098. Show, muito boa noite, passarinho 2228, próximo ao posto estrada 10. Pelo 2228, boa noite, autorizado a alinhar e decolar. Pistão 10, vento 070 graus, meia dúzia de nós. A linha e da cola da 102228, tá fazendo. Paulo, gol 1170, com a informação Alfa. Prossiga. Informação Campinas, por favor. É Campina Grande, perdão. Polo 170, autorizado Campina Grande, nível 370, via Pêndulo 10. Saída Cuca, transição Zipar. Decolzão 10, curva esquerda, aciona 5125, chama controle 19 decima 8, coteja. Autorizado Campina Grande, reforma do Dono 0. Na Cuca 10, 510, curva esquerda após a decolagem. 5-1-2, responde 19-8. Fechamento correto, chama para pushback, sonamento. Chama lá, obrigado. Chama 6258, desça 2500 pés, ajustado 1-0 no quadro. 1-0 no quadro, chame 6258. Tram 3-1-5-2, desça para 4000 pés, ajustado 1-0 no quadro. Confirme sua velocidade indicada. 4.090 no 4.250, tá? Tá passando 265 em redução para 250. Gente. Tram 3898 reautorizado. Descida nível de voo 050, confirme a velocidade indicada. O 3398-050 indicado em 260. Gente, reduz a 2509 inicialmente. 250. Europa 084, go ahead. Europa 084, we are in a stand elevate, ready for Busan Espada 4, copy. Roger, stand by frequency clearance. Stand by. Colombo 1868, Shrek, Tramet, Porto 1. Autorizado, chama para o taxi. Autorizado, chama para o taxi. Torres Salvador, 103600. Tram 3600, boa noite, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde a autorização de pouso. Ciente, 6258, autorizado a aeronave Pitona 0, reporte na final do procedimento. Reporte na final do procedimento. Lopez, read for our ready to copy. Yes, Roger, see that for. Here to Madrid, flight level 370, book a departure with Alfa Romeo uniform transition after direct Recife, Upper Romeo 551 to Ambit, Upper November 857, flight plan route. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 119.8, squawk 5121, read back. Sierra Victor 366. Autorizado, Sierra Victor 366, 3600. 3600. 857. Level 370. After departure frequency 119, approach 8 and squawk 5121. Europa 04. Here it's Puka departure with Alfa Romeo uniform transition. Puka departure, Aracaju transition. Our flight plan is by Mike Charlie Echo. Negative, that's not a standard departure, okay? It's Puka with Alfa Romeo uniform, then direct Recife. Okay, Puka, Alfa, Romeo, Uniform, Transition, and then Recife, Romeo, Echo, Charlie, Europa, 084. That's correct, all ready for push and start. We push. Salvador, Europa, Zero, 84. Go ahead. Yes, we request flight level 350. Roger, stand by. Roger. Com referência do TAP 3152, pode prosseguir 2500. TAP 3152, autorizado, destino 2500, pede aguarda autorização do R9. Autorizado 2500, aguardando o TAP 3152. TAP 3398, desça 3 e pede ajustado 1904. 3000 pés, 1014, 3398. Gama 9, 3000. Pesado na LHS no R9, 6258. Xanã 6258, CMT 1-9-8-9-95. 1-9-8-9-6258. 1-8-6-8 com 8-2 a bordo, alternando Salvador com 0202 de autonomia. 228, voe direto para a Vitória da Conquista. Direto Conquista, 2228. Com voo. De Alfa 2958 Salvador Europa 084, can we start with the pushback? Confirm clear for push and start, call ready for taxi. Ok, clear for push and start, we call you for taxi Europa 084. Ocean 6258, boa noite, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, zero. Clear flight level 350. Ok, clear to flight level 350, Europa Zero as well. Serra Vitor 366 para 2500, 2398. A gente mantém o ponto de espera, aeronave na final já autorizado o pouso. Até igual, né? Juliette, 3300. 300 mantém-se da Juliette. Tá, mantém. Serra Vitor 366 com a pista viva, tá? 3152. Tá, 3152, chame torre 1-9-3995. 2395, boa noite. Ah, 3398, autorizado a RNAV, reporte passando Serra Vitor 366. Autorizado a RNAV, reportará o passando 366. 6258 no solo aos 48, libera a direita, chame solo 121 na decimal 9. Vai liberar a direita, 1219, 6258. Alô, Xanem 6258, Livrona, Paulo Santos. Xanem 6258, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 5 direita. Ok, Pátio 3, posição 5, Romeu 6258. Na 3600, temos aeronave no fundo do pátio, já soltou o trator, estamos só esperando passar no táxi. Sim, estamos 3600. A Europa, vira 8, vamos do táxi. Lupa 084, QNH 1014, taxi via India, Alpha, on holding point, call tower 118, this 1905, have a good flight. Okay, via India, Alpha, holding point 118, 905, thank you, bye. 3398, boa noite, número 2 para pouso, continua aproximação, aguarda informação de pista livre. Vai aguardar a pista livre, 3398. 8, caso negativo no 26.0. 288 no 260, obrigado, boa noite. 2828. Na 3152 no solo 51, libera a direita, chame solo 121 na decimal 9. 219. Na 3151. 52. Na 3152, táxi via Alfa, mantente da Juliette. Alfa da Juliette. Na 3600, após a Aero Europa no táxi, segue via.